Professor Galileu, Kleber, Mariana e Zezinho estão na Rádio Atrito para o programa de entrevista sobre energia nuclear. As perguntas continuam. Agora é a vez da dúvida do bocão. E aí, galera da Rádio Atrito! Estamos de volta, professor Galileu. A pergunta é do aluno Bocão. Ele quer saber por que tanto se fala na famosa fórmula do cientista Albert Einstein. E é igual a M vezes C ao quadrado. Alô, Bocão! Vamos lá! E é a energia, M a massa e C a velocidade da luz ao quadrado. Esta expressão retrata a inseparável relação entre a energia e a matéria. Uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma elevadíssima quantidade de energia, mas é possível também, como expressa a mesma fórmula, transformar energia em massa. E quanto aos átomos, professor, do que se constituem basicamente? O átomo, Kleber, em um dos seus modelos mais simples, chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr, apresenta duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é uma região central, digamos, muito dura e pequena, na qual se encontra o próton, com carga elétrica positiva, e na maioria dos átomos, o nêutron sem carga elétrica. Na eletrosfera encontram-se os elétrons com carga elétrica negativa. Em seu estado natural, os átomos apresentam-se eletricamente neutros, pois a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Logo, há uma igual quantidade de cargas positivas e negativas, características dessas partículas. Agora temos mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Essa aqui é da Ana Cecília. Aliás, essa pergunta só podia ser dela mesmo. Olha só, professor. A Ana quer saber, o que são emissões alfa, beta e gama? Sofisticada, hein? Boa, Ana! Olha só, gente. A emissão alfa vem de uma desintegração atômica e é constituída de dois prótons e dois nêutrons. As partículas alfa são matéria ejetada do interior dos átomos como projéteis e carregam elevada quantidade de movimento mecânico. As partículas alfa, como são chamadas, são de fato núcleos do gás hélio. Agora, a emissão beta. Esta é uma emissão que vem de uma transformação que acontece no interior do núcleo, toda vez que um nêutron se desintegra, transformando-se em um próton e emitindo um elétron. A emissão beta é um elétron ejetado a partir do núcleo atômico, carregando grande quantidade de movimento, já que a velocidade do elétron é elevada. E por último, temos a emissão gama, que se apresenta como radiação eletromagnética de curtíssimo comprimento de onda, não visível, transportando geralmente elevadíssima energia. Me desculpa, professor, mas isso para mim parece grego. Emissões alfa, beta... Tá certo, Mari. Olha só, quando começou a se estudar as radiações, não se sabia direito sua natureza. Quando os físicos começaram a passar esses raios por um campo magnético, puderam determinar a existência de carga elétrica e também da chamada massa de repouso das partículas de cada radiação. Para simplificar ainda mais, podemos dizer que alfa é uma emissão pouco penetrante de carga positiva. A emissão beta é mais penetrante de carga negativa e, por fim, a emissão gama é extremamente penetrante sem carga elétrica. Professor, e a fissão nuclear e a fusão nuclear? O que é isso? A fissão nuclear acontece quando há uma quebra, uma fissura do núcleo atômico. E fusão é quando acontece a união, a fusão de prótons neutros. E assim, a radiação gama é emitida. Nos dois processos ocorre a transformação de massa em energia. Olha aí o nosso amigo Einstein de novo. A energia atômica liberada nesses casos é muito alta, certo, professor? Certo, Mari. Isso me lembra a bomba atômica. O professor podia explicar pra gente. A bomba atômica é uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação nuclear poderosa, com grande capacidade de destruição. Hiroshima e Nagasaki, o fim da Segunda Guerra Mundial, depois que essas duas bombas foram explodidas no Japão em 1945. É, as duas únicas vezes que o homem utilizou a bomba atômica durante uma guerra. É, professor, e isso foi o suficiente para a gente achar que quando se fala em energia nuclear, está se falando de algo destrutivo e negativo. Em casa, Luiz Paulo e Juliana Brasil continuam a acompanhar o programa da Rádio Atrito. Ah, é verdade. Sempre quando ouço falar de energia nuclear, me lembro das bombas no Japão. Daquele horror. As pessoas desesperadas. Aposto que o Galileu vai ter resposta para isso. Ouve só. É verdade, Kleber. É um preconceito compreensível. Mas a energia nuclear tem muitas aplicações pacíficas. Tanto na engenharia quanto na medicina e outros ramos do conhecimento e das engenharias, a energia nuclear vem dando contribuições notáveis. Por exemplo, no tratamento de câncer, na realização de exames clínicos sofisticados e em outros campos da medicina em que são utilizados os chamados isótopos radioativos para mapear órgãos do corpo. Viu, Juliana? É, nada como estar informado, não é? Bem informado. Ai, tenho o maior orgulho dos nossos filhos, Luiz. Professor, o nosso tempo está acabando. O senhor quer deixar mais algum recadinho, aqueles seus famosos recadinhos? Queria sim. Meu recado de hoje é o seguinte. Não há ciência ou tecnologia, boa ou má em si. O desenvolvimento da ciência parte da busca pelo conhecimento que se contrapõe ao mistério e da necessidade de solução de problemas. É assim que seguimos em frente, ainda mais quando questões de natureza ética e moral nos levam a rever condutas e valores. Maravilha, professor! E é assim que seguimos na Rádio Atrito. Em frente, conhecendo, estudando e debatendo cada vez mais. Vamos nessa, galera! E até o nosso próximo programa! Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.